TNH o bicho pega. Mas com nós a humildade fala mais alto. Se liga só. E na quebrada Novo Horizonte, surgindo do meio do nada. E de repente era só mais um mano aliviando a sua mente. Não me discrimina e não me condena, pois a minha revolta é sempre contra o sistema. Chegando devagar, microfone tipo AK, TNH, voz ativa que incentiva a maioria. Calamidade, ironia, firme e forte, sobrevivendo em meio ao vale da sombra da norte. Sem ter sorte, eu cresci aqui. Já vi muitos subir, também outros cair. Eu lembro na infância como era antigamente. A diversão era rodar tampinha de detergente que pegava do lixão, lá do buracão. Não era fácil não, atirar só por condição. Morava na rua 40, perto do Marcelão. Lugares que sempre sofreu discriminação. Nunca vi ninguém aqui levantar sem ser do chão. A maioria começou do baixo e outros não. O que vale é o respeito, chão de terra ou de asfalto. Mas na verdade a humildade fala mais alto. Surgindo do meio do nada, e de repente era só mais humano aliviando a sua mente. Não me discrimina e não me condena, pois a minha revolta é sempre contra o sistema. Viver aqui é foda, eu quase precisei apertar o gatilho do oitão, mas não matei. Não deixei o ódio falar mais alto, porque não ia valer a pena ver o cara morrer na minha mão. Mas então tenho que ficar esperto, pois isso é o mais certo. Se ele tiver perto comigo não pega nada, prefiro ficar em paz. Mas sei lá do que esse cara é capaz de atirar na frente ou atirar por trás. Atividade pros covardes, eu tenho que ser mais. Na quebrada, infelizmente, é normal viver assim. É comum pra todo mundo e é comum pra mim. Então, Flavinho, através do hip hop, vou representando a cena do rap e o lado norte. Infelizmente vou ter que rimar com morte. O lugar tá cheio de homicídio, aí fudeu. Se lembrar quantos morreu, nós já perdeu a conta. O perigo na quebrada segue de ponta a ponta. Nesse jogo de maldade, tá cheio de covarde. Eu tô fora desse bolo, fermento de falsidade. Aqui nessa cidade é difícil dizer que pra alguns sobreviver, outros tem que morrer. Humilde tem que ser, pra nada acontecer. Com você pode crer, minha cara é viver. Nas antigas meu irmão comandava o Marcelão. Até hoje dele muitos têm a consideração. Por causa da pessoa, gente boa que ele foi. Deus o tenha, meu irmão mais velho. Não teve boi, a humildade fala mais alto. E foi assim que o Perna cumpriu. Mas de um ano até o fim, ele passou vários pirê lá dentro, mas conseguiu. Depois de muito tempo preso, ele saiu. Ajudamos um aos outros, sempre na dificuldade, porque nós reconhecemos a nossa necessidade. Tipo bater na laje, na casa do parceiro, que também já ajudou, sem cobrar nenhum dinheiro. Surgindo do meio do nada, e de repente era só mais humano aliviando a sua mente. Não me discrimina e não me condena, pois a minha revolta é sempre contra o sistema. Sempre contra o sistema. Não é querendo aparecer pra ser o centro da atenção. Então, só tô aqui pra dizer minha versão. Não devo satisfação, explicação pra vacilão que vem testar a minha fé e a minha disposição. Eu também já tô cansado de ver muita coisa errada, ser tirado por comédia da minha quebrada, que vem do nada só de ter atravessada. Não vou citar os nomes, pode ficar de cara fechada, porque não é, é assim que as coisas andam. Meu respeito não funciona se você pensa que manda. Muito tempo eu vi o que foi gerado pelo crime. Nessa puta eu fui mais atividade, eu sigo firme. Aqui desde moleque a vida só me ensinou a ser sangue no olho, seja onde for. Tô aqui pra somar, representar nosso lugar de morar. Direto do complexo TNH, só desce mole por aqui nessa porrada. Tava fudido, pois é fácil de morrer ou de sair corrido, mas não posso esquentar. Vou esfriar minha cabeça, vou deixar na mão de Deus. Não importa o que aconteça, na rua não tá fácil. Eu sei, é muita treta, treta pra me falar nessa buceta de letra. Não morre ver de treta, os mano ali na rua, mas não é a mesma coisa quando a treta já é sua. Aí é com você, a parada é diferente. Dessa vez é pessoal, dessa vez é com a gente. De repente se marcar, a coisa pode ficar feia, feia. Mas ainda se trombar numa cadeia cheia. De repente se marcar, o chicote estala. Não quero ser mais um atingido por uma bala. É, atingido por uma bala. Se me pergunta como anda, como funciona o crime, não sei. Por aqui, na quebrada não tem lei. Eu podia ser mais um, pagando de cabuloso na quebrada, andando trepado, botando terror. Mas não quero ser assim, eu prefiro é ser humilde do que botar moral do jeito que eu queria, pô. É melhor ficar de boa, bela ordem, tranquilo, pois aqui o bicho pega. Você sabe, é aqui, eu consigo ver o perigo no olhar do inimigo, que tá sempre de maldade comigo. Mas se tentar, vai sair todo errado. Porque sou respeitado, consegui sangue bom. Eu tenho pra todo lado, mas tem cara folgado. Isso é o que mais tem, pagando demais. Não tem conceito com ninguém, eu não consigo tirar ninguém. Porque não sou tirado, apesar que tem alguns que merecem ser esparrado. Mas a minha humildade sempre fala mais alto, estima é necessário. E com isso eu não falo, porque a humildade aqui fala mais alto. Porque a humildade aqui fala mais alto. Fugindo do meio do nada, e de repente era só mais humano, aliviando a sua mente. Não me discrimina e não me condena, pois a minha revolta é sempre contra o sistema. Sempre contra o sistema. Sempre contra o sistema.